Bruno Barbosa, esse cara legal demais. Ele gosta do Roberto Justus, ele gosta do João Kleber, ele ri bastante com as pegadinhas do João Kleber. João Kleber, ele disse que vai ficar muito feliz quando eu fiz essa homenagem pra ele. Ele tá muito triste, mas ele não vai mais ficar triste, que eu gosto que a pessoa fique feliz. Ele gosta das câmeras escondidas do programa Silvio Santos. Ele gosta das câmeras escondidas do programa Silvio Santos. Ele também gosta de heavy metal e rock. O rock e o heavy metal são duas coisas que eu gosto também. Eu adoro principalmente o rock, porque o rock é pra gosto musical legal, é legal também. É muito legal o rock e o heavy metal. O heavy metal eu gosto bastante. Muito obrigado, vocês me escutaram, Pedro Oliveira.